Mas aí, é meio complicado a ideia. Pegar um saco, a menina perguntou se você achava ela parecida com alguém. Eles têm pão sírio e nós temos cimento. Eles têm pizza, nós temos um podre. Nós temos empadinhas e eles têm sombreiros. Nós temos pneus e eles têm ponchos. Nós temos esponjas e eles têm ginastas. Nós temos palmito, eles têm neve, nós temos diarreia. Eles têm Godzilla, nós temos peteca. Eles têm chocolate, nós temos gelugada. Eles têm pelota basta, nós temos papéis de carta. Eles têm pássaros, nós temos uma cadeira. Bebeu semana. É tipo, isso volta só pra aqueles que a palavra.